Boa tarde a todos. Todos me ouvem bem sem o microfone? Sim? Eu acho que não vai precisar. Tá. Que a paz de Jesus permaneça conosco nesta tarde de tantas bênçãos aqui no Nea Luz. Que possamos, todos nós que viemos buscar algo nesta tarde, encontrarmos, de fato, talvez não exatamente o que nós estamos buscando, mas aquilo que nós realmente precisamos. Nós sabemos que muitas vezes nessas buscas que nós fazemos na vida, nem sempre nós vemos concretizados os nossos sonhos. Aquilo que nós mais desejamos não vem até nós. Mas quando a gente avalia bem a nossa trajetória, a nossa experiência, a gente percebe que muitas coisas boas chegaram no tempo certo, chegaram no tempo necessário. Isso se a gente já tiver amadurecido espiritualmente, para nos tornarmos capazes de termos em nós esse estado de gratidão, reconhecendo que Deus sempre nos oferece o melhor para o nosso crescimento espiritual, que nem sempre vai bater com os nossos sonhos, os nossos ideais. E aprender isso é um desafio para a nossa vida, sempre. De certa forma, nesta tarde, nesta noite já, nós iremos falar um pouco sobre essa questão e sobre outras mais, pensando em tudo aquilo que nos desafia, todas aquelas situações que muitas vezes nos são apresentadas na vida e nos trazem muitas vezes um certo temor, uma insegurança, nos coloca num estado de espírito de sobressalto, porque nos sentimos ameaçados, nos sentimos de alguma forma ali sob algum risco. E nós ouvimos essas notícias com muita frequência, ou com muita frequência, quase que diariamente, os meios de comunicação, no cumprimento do seu dever, talvez não da melhor forma, mas ainda assim cumprindo o seu papel de trazer informação, nos traz ela, às vezes, carregada de ideias que podem ser muito pessimistas, sobretudo quando nós não estamos bem preparados, quando nós não estamos bem fortalecidos pelo conhecimento da vida espiritual. E até para aqueles que já se informaram muito sobre essa vida espiritual, mas não estão suficientemente fortalecidos nas suas virtudes, no seu potencial, na sua capacidade, muitas vezes se sente ameaçado diante de tantas notícias. A cada época a gente ouve falar de alguma coisa. É guerras num lugar, é problemas de violência urbana associada à criminalidade em outro, é a questão que envolve, às vezes, a mudança que a sociedade passa nos seus meios de produção, e isso afeta diretamente a empregabilidade das pessoas. É o medo de saber se, quando nós nos aposentarmos, teremos ou não os recursos necessários para manter a própria vida. Sempre tem algo nas nossas mentes, parece que querendo nos tirar a paz, querendo nos tirar a segurança de viver, e isso acaba ofuscando até mesmo a nossa alegria. Aquele estado de espírito que nós deveríamos ter pelo simples fato de estarmos vivos. Só por isso já deveria ser um motivo de grande alegria. E ainda mais se nós estivermos mortos, já que mortos na concepção espírita não é morte definitiva, é apenas morte do corpo. Ou seja, estarmos vivos espiritualmente, estaremos vivendo no mundo espiritual, nós também teremos lá os nossos medos, os nossos temores, porque acreditem, até os desencarnados que não se prepararam para a vida espiritual, tem medo. Tem medo, por exemplo, do que vai acontecer com os seus entes queridos que ficaram aqui na Terra. Tem alguns que têm medo do que eles vão enfrentar na vida espiritual. O medo parece ser algo que vem acompanhando a humanidade desde o seu início. Desde sempre, podemos dizer assim, o medo é um companheiro nosso. Muitas vezes bom, porque ele nos ajudou a nos precavermos de riscos, de perigos, de ameaças. E ele muitas vezes nos põe ali na condição de nos protegermos, de nos garantirmos a sobrevivência. Então o medo ele não é de todo ruim, ele tem um lado bom. O grande problema é quando ele toma conta da nossa vida. Por falta de entendimento, de compreensão, por falta de fé, por falta, muitas vezes, de não estarmos experimentando na vida alguma situação um pouquinho mais longa de segurança. Às vezes, quando a gente passa por muitos períodos de atribulações, de problemas, de lutas, a gente sente vulnerável diante das ameaças, sente ali sob um perigo, né? E aí nós nos sentimos enfraquecidos nesse momento. E é aí que muita coisa difícil pode acontecer para nós. Grande número das pessoas que tomaram atitudes negativas em suas vidas foram muito mais motivadas nessas atitudes em razão do medo, a permitirem que a sua característica imperfeita, inferior, se manifestasse de forma muito intensa, dando uma resposta, às vezes, muito agressiva às situações da vida, exatamente por medo. É o medo que movimenta as pessoas, muitas vezes, a agirem com violência. É o medo que, muitas vezes, leva as pessoas a serem desonestas e a prejudicarem outras, porque ele teme passar por algum problema. Então, de modo egoísta, ele pensa, não, eu vou me privilegiar primeiro, vou cuidar de mim, mesmo que isso tire de outras pessoas. O medo, muitas vezes, nos guia, porque nós permitimos que isso aconteça. Permitimos que ele nos conduza às ações. E nós vamos acumulando esses temores, que muitas vezes nem temos consciência. Nos nossos dias estão falando muito sobre a ameaça que a inteligência artificial vai proporcionar aos empregos das pessoas. E de fato, e é algo inevitável, toda essa transformação que nós estamos observando em muitos meios irá mudar radicalmente as condições de trabalho no futuro. Isso é um fato inevitável. Mas nós podemos permitir que o medo, seja de uma transformação que nós vamos ter na sociedade, do ponto de vista econômico, disponibilizando empregos, seja se vamos ter recursos ou não, será que isso deve realmente tirar a nossa paz? Vamos pensar que, em muitas épocas da humanidade, ela esteve sob grandes ameaças. Não há um único período em que o homem, tendo vivido sobre a Terra, ele tenha usufruído de momentos em que ele possa dizer, estou 100% seguro. Imagine aqueles nobres, ricos, romanos, que estavam na cidade de Pompeia, nas suas casas de veraneio, com todos os recursos materiais ali disponíveis para eles, servos, escravos, fortunas. De repente estavam adormecidos nas suas casas luxuosas e uma erupção vulcânica cobre a cidade de cinzas, de lava incandescente e centenas, milhares de pessoas morrem naquela erupção do vulcão. Isso por volta aí de quase 2000 anos atrás. Ou se a gente recuar em épocas mais antigas, nós vamos ver que pessoas muito poderosas, senhores de grandes territórios, que acreditavam dominar muitas outras pessoas e acumulavam muitas riquezas, quando eles se acreditavam mais seguros, mais fortalecidos, alguma coisa modificou o panorama daquele mundo, transformou a vida daquelas pessoas. E tudo deixou de ser e houve transição, outras pessoas vieram e ocuparam aqueles locais. Se a gente voltar para a nossa história recente, também é assim. Então não houve um único período em que a humanidade esteve no planeta sem estar submetida ao medo, sem estar tendo que aprender a lidar com ele, porque ameaças, problemas inúmeros sempre existiram e continuarão existindo por algum tempo para a evolução da humanidade. Mas ainda assim diria para vocês, não devemos permitir jamais que o medo tome conta de nossas vidas. Ele não pode se tornar a principal razão da nossa vida, viver apenas para nos proteger, viver apenas para nos resguardar. Porque a vida é muito mais do que isso. O grande problema é que quando a gente acolhe essa ideia do medo e permite que ele nos conduza, nós permitimos que a nossa vida tome rumos que não são os desejáveis, do ponto de vista espiritual. O problema é que quando todas as nossas ações é sempre por medo, medo de perder a pessoa que nós amamos, medo de perder o emprego, medo de que as coisas mais caras da nossa vida possam deixar de existir. Nós passamos a agir muitas vezes nessa condição de modo muito egoísta, de modo muito imprudente. E aí, às vezes, a gente acaba naquela tendência, naquele afã de segurar, preservar e reter, nós acabamos muitas vezes comprometendo aquilo que nós mais desejamos, aquilo que nós mais amamos. Quer ver um exemplo disso? Os filhos. Pais e mães extremamente protetores, que acham que muitas vezes o filho está sob uma grande ameaça na vida e tentam tornar a vida dessa criança, depois jovem, ideal, toda protegida, toda ali poupada de decepções, de frustrações, muitas vezes acabam, em alguns casos, criando indivíduos o quê? Superdependentes dos pais. Ou ainda, se for um espírito um pouco mais consciente da necessidade de se tornar independente, ele acaba se rebelando contra tanta proteção e acaba querendo fugir desse ambiente superprotetor. Então observe que tudo aquilo que nos levar a agir de forma extrema, ao invés de conservar, nos levará a perder aquilo que nós mais queremos. Daí a importância de buscarmos sabedoria, de buscarmos entendimento, compreensão do que realmente nós precisamos nos preocupar na vida. Qual é a medida certa da nossa preocupação em todas as ações que nós tivermos. Ao mesmo tempo que sabemos que o medo pode nos proteger, ele pode nos prejudicar bastante. E de alguma forma, a nossa vida sempre será o resultado daquilo que nós idealizamos, daquilo que nós imaginamos, do que nós plasmamos para nós mesmos. E hoje há estudos na neurociência que demonstram isso. Assim como você acredita, assim como você pensa, assim como você reflete, assim como você afirma que a sua vida é, ela será. E o seu organismo responderá a isso. E você agirá nessa resposta ao que você tem idealizado. De alguma forma, nós, pelo pensamento, criamos a realidade em que nos movemos. Então, se eu me acreditar alguém frágil, vulnerável, incapaz, que está na iminência de sofrer algum dano, algum risco, naturalmente eu estarei me tornando essa pessoa. E as forças que eu poderia mobilizar, minhas próprias, na minha autodefesa, estarão adormecidas, paralisadas, porque eu não acredito que elas existem. Eu não concebo essa proteção, eu não concebo a minha força, eu não concebo que eu sou filho de Deus, eu não concebo que eu posso realizar, que eu posso ser. Então a minha vida não me permitirá essas realizações. É lógico que tudo tem um limite no nosso crer, no nosso acreditar, nas ideias que nós formulamos. Mas devido às nossas imperfeições, parece que nos afinamos muito mais com aquilo que é negativo, imperfeito, inferior, que nos detém a evolução. Por isso que quando a gente tem pensamento pessimista, as coisas dão muito mais errado do que quando nós temos pensamentos positivos, otimistas, acontecem coisas boas. Porque é uma questão de sintonia devido à imperfeição. Eu me afino muito mais com aquilo que já é da minha realidade, daquilo que eu conheço. Que é, muitas vezes, isso que a gente já vem fazendo em muitas vidas. Sempre acreditando que vai dar tudo errado, sempre acreditando que nada vai dar certo, sempre acreditando que eu sou infeliz. Sempre acreditando que eu sou herdeiro de uma maldição. Sempre acreditando que alguém fez o mal para mim. Todas as vezes que eu penso assim, eu mobilizo a minha mente, e aqui nós estamos falando apenas do cérebro físico, eu mobilizo a minha mente a pensar que eu estou em insegurança, que eu estou em vulnerabilidade. E o que, que eu sou motivado a agir? Apenas na autopreservação, apenas na defesa. Não vou além disso, eu fico fechado. Isso é apenas do ponto de vista material. Porque, querendo ou não, nós somos o produto do que o nosso cérebro físico armazena de tudo que nós pensamos e idealizamos. Porque, como encarnados, nós estamos submetidos ao nosso corpo físico. E nós somos reflexo do que nós vamos cultivando. É como qualquer uma dessas mídias que a gente usa para gravar alguma coisa. Lembram dos grandes discos de vinil? Depois fita cassete, depois vieram lá pendrive, ou melhor, antes vieram disquetes, disco laser, pendrives, hoje os SDs. Todos esses dispositivos de memória, eles podem reproduzir algo além do que está gravado neles? Não. Só o que está ali. O nosso cérebro funciona assim. Ele reproduz para a minha vida aquilo que eu gravei nele. E se eu gravei só medo, pessimismo, tristeza, ameaça, é o que eu estou reproduzindo para mim mesmo, internamente. Muitas pessoas têm sonhos de realidades tristes que ela imagina, que ela está vivendo no mundo espiritual, mas é só o reflexo dos pensamentos que ela alimenta diariamente, consciente e inconscientemente. E ela, quando dorme, ela está ali reproduzindo instantaneamente esses pensamentos, que ciclicamente voltam a algum nível de consciência e ele vai tomando consciência disso. E quando acorda, ele pensa: puxa, eu estava num sufoco, me sentindo perseguido, me sentindo aflito, numa confusão. E é o reflexo do que nós armazenamos diariamente por tantas informações que nos sugerem. Tenha medo, fica aí se sentindo ameaçado, porque o mundo é esse lugar. Por outro lado, existem realidades espirituais que nós vivenciamos, que todos sabemos que quando nós dormimos, saímos do nosso corpo físico, vamos ao encontro de regiões espirituais em que há pessoas que têm a mesma afinidade dos pensamentos que nós temos. Pessoas estas desencarnadas. E lá nós sofremos um novo envolvimento de ideias, de ligações fluídicas, que reforçam ainda mais essas nossas crenças de medo, de temor, de permitir que ele conduza a nossa vida. Então a consciência que nós temos sobre nós mesmos, ela é decisiva para a nossa evolução. Aquilo que eu sei, do que eu realmente acredito, daquilo que eu realmente admito, que é uma verdade para mim, está determinando a pessoa que eu vou ser, que eu vou viver. Nós, de alguma forma, estamos plasmando a vida que nós estamos vivendo por todas essas ideias que nós alimentamos diariamente. Elas vão sendo guardadas, vão sendo colocadas. Já ouviram algumas recomendações do tipo: não faça uso de palavras negativas sobre si mesmo. Por exemplo, você vai lá, você não consegue entender uma coisa, você fala assim: ah, eu sou burro. Realmente, gente, jamais podemos dizer sobre nós mesmos isso. Eu posso não entender aquilo ali, mas eu faço milhares de outras coisas. Mas quando eu afirmo que eu sou burro, o meu cérebro, ele não é capaz de entender que eu estou falando uma coisa relativa. Ele está dizendo, eu estou dizendo no geral, eu sou, pronto. Você vai ser, então. Você se limita. Anterior, por que, que não funciona dizer: ah, eu sou inteligente? Porque aí é algo muito mais complexo. Lembra aquilo que eu falei, que a gente tem mais afinidade com o que é inferior do que superior? É por isso. Se eu afirmar eu sou inteligente, tem um valor, sim. Eu sou inteligente, eu só não entendi isso aqui ainda, mas eu vou me esforçar e vou entender. Aí nós nos programamos a aprender algo novo, a entender algo novo. Quando a gente se vê numa situação que para nós parece mais difícil do que é para o outro, pensemos: eu só preciso um pouco mais de tempo para resolver isso. O outro pode resolver rápido, porque tem as suas experiências de vida que o adestraram a resolver aquele desafio rapidamente. Eu não tive ainda, estou tendo agora, então eu vou usufruir. Eu tenho um desafio, vou pensar. Agora é minha hora de aprender a resolver isso. E vou enfrentá-lo serenamente, tranquilamente. Isso cria uma predisposição em nós em realmente vencer um desafio. Isso, gente, que eu estou falando, não é baseado apenas no conhecimento que os espíritos nos trazem. É baseado na neurociência, na neurolinguística, que são disciplinas terrenas de investigação dos pesquisadores aqui que estudam o cérebro e a mente, como eles respondem aos nossos próprios estímulos internos. Mas tudo isso que eles nos ensinam, então, nessas disciplinas científicas terrenas, encontra respaldo no conhecimento espírita. Porque nós sabemos, pelo Espiritismo, que o pensamento é tudo. E o pensamento nos predisporá sempre a encontrarmos resultados daquilo que nós estamos buscando. Como eu concebo a vida, ela irá me responder, ela irá me dar a devolução. Se eu me acreditar um fracassado e um derrotado, eu terei a vida de um fracassado e um derrotado. Se eu acreditar na vida de um ser em evolução, em crescimento, eu serei um ser em evolução, em crescimento. Por isso que nós não podemos fazer afirmações negativas, pessimistas, sobre a nossa vida, sobre a nossa realidade. Não podemos fazer essas afirmações. E não podemos fazer essas afirmações sobre as vidas dos outros. Não posso chegar para o outro e dizer, você é burro mesmo, você não consegue nada. Porque às vezes a gente tem um poder de influência sobre aquela pessoa. Às vezes aquela pessoa nos admira, ela nos reconhece com algum mérito. Eu, ao dizer para ele isso, eu estou confirmando, às vezes, aquilo que ele já vem alimentando. Imagine se essa pessoa que você vai fazer uma afirmação desacreditando for o seu filho, uma criança ou um pré-adolescente ou um jovem. Ele registra aquilo de uma forma muito poderosa. Se ele for seu aluno, se ele for seu aprendiz onde você trabalha, nunca faça afirmações negativas sobre as pessoas, nem sobre si mesmo. Nem sobre o mundo, nem sobre a vida. Porque tudo se revelará para nós por esse poder das nossas afirmações. Que não tem nada de mágico. É apenas a gente criando a realidade. Porque eu passo a interpretar o mundo como eu acredito, como eu imagino, como eu idealizo. E quando a gente desencarna, a gente se depara com momentos de grande frustração, de grande decepção. Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo a comunicação que está lá no capítulo 2, é o item 8. Eu sugiro que depois vocês leiam na íntegra. É de uma realeza terrena, uma rainha de França. Possivelmente tenha sido Maria Antonieta. Ela relata de uma forma muito sincera a grande decepção que ela teve depois da sua morte. Ela morreu decapitada. Ela era uma pessoa indiferente aos problemas do seu povo, insensível. E quando houve toda uma rebelião, toda uma reviravolta ali política, ela acabou sendo deposta e foi condenada à morte. Mas ela imaginava, pelas crenças que ela tinha, de que a natureza dela de ser rainha era porque Deus havia dado esse atributo a ela. Acreditem, muitos nobres acreditaram no passado disso, de que eles eram investidos daquela condição porque Deus deu a eles uma condição especial. E eles, por isso mesmo, chegariam nos céus na condição de soberano. E nessa psicografia, que foi dada no ano de 1863, ela relata a grande decepção de ela ter visto no mundo espiritual pessoas que ela considerava inferiores aqui no mundo, numa condição espiritual muito acima dela. As pessoas que ela desprezava aqui, quando chegavam lá, eram pessoas que estavam espiritualmente muito além do que ela era capaz de ser. E aí eu trago para nós, especialmente para mim, essa reflexão. Qual a ilusão que nós carregamos hoje, que quando nós desencarnarmos será desfeita? Por exemplo, essa ideia de que nós estamos aqui para sofrermos. A gente vai chegar lá, do outro lado, e a gente vai descobrir que talvez a vida não precisasse ter sido tão pesada como nós imaginamos ela é hoje. Talvez a gente não precisasse ter levado a vida de uma forma tão rígida, tão exigente, cobrando a si mesmo e as pessoas que estão sob a nossa influência, de uma maneira tão dura, de tanta contundência, porque às vezes nós somos assim, queremos o melhor e nós somos exigentes demais com as pessoas. E aí a gente chega do lado de lá e a gente descobre, ó, poderia ter sido um pouco mais leve, não precisava ter sido dessa forma. De repente a gente descobre do lado de lá que a gente já tinha tudo para ter sido feliz aqui mesmo. Porque os próprios espíritos já disseram, quando Allan Kardec perguntou para eles, e está lá no Livro dos Espíritos, depois vocês procuram, me desculpem, eu não lembro o número da questão. Mas ele perguntou para os espíritos, o que é necessário para ser feliz na vida terrena? Duas coisas se destacam da resposta deles. Uma, paz na consciência. E a segunda, o necessário para o seu corpo. Só isso é necessário para ser feliz, gente. Paz na consciência, sabendo que você sempre cumpriu o seu dever, sempre fez o seu melhor. Ou se não cumpriu, na época que você não cumpriu, você não tinha entendimento, por isso não cumpriu. Hoje você tem entendimento, você sabe que errou, mas gostaria de ter acertado, e por isso que hoje você tenta acertar. Isso é paz na consciência. Não é você pensar, ah, eu sempre fui perfeitinho. Não. É a gente pensar, hoje eu estou fazendo o meu melhor, com todo o meu acervo de fracasso, de erro do passado, eu estou tentando hoje fazer o melhor. Isso é paz na consciência. É você saber que você está cumprindo o que te cabe dentro da vida. Os deveres que você assumiu, você atende dentro das suas forças. É você saber que você nunca faz nada para prejudicar ninguém intencionalmente. Olha, gente, se nós não planejamos prejudicar ninguém, nós já estamos num estágio de vida humana muito avançado, viu? Se a gente não idealiza aqueles planinhos de vingança que às vezes a gente quer ter, porque às vezes bate uma raivinha de alguém, não é assim? E você pensa, ah, eu podia fazer isso contra essa pessoa. Mas aí você fala, não, isso não está certo, porque está contra a lei de Deus, eu só ia me complicar. Se você já é capaz de deter o mau pensamento, você está numa condição humana em que tem milhares de pessoas encarnadas e desencarnadas que ainda estão longe de conquistar isso. Então nós já chegamos a uma boa posição espiritual, né? A gente pode até pensar em uma maldade, mas a gente fala, não vou fazer isso contra essa pessoa. Agora, se a gente não pensa em mal nenhum, não idealiza nada de mal contra ninguém, olha, parabéns, minha reverência ao seu ser, porque nós estaremos numa situação muito avançada. Por isso que se hoje você está vivendo um momento difícil, né? Você tem lidado com pessoas muito difíceis no trabalho, na família, na escola, na faculdade, às vezes até na casa espírita. Qualquer lugar a gente lida com pessoas difíceis. Mas ainda assim a gente pensa, meu Deus, me dá força porque eu quero fazer o melhor nesse local, eu quero viver em paz com essas pessoas, eu quero de alguma forma encontrar harmonia com eles. Nós já estamos numa situação muito favorável da vida. Espiritualmente falando, nós temos conquistas incríveis, gente. E isso já deveria servir para nós um momento de alegria, de contentamento, de saber, apesar de todas as dificuldades, eu não prejudico ninguém. Eu não firo ninguém. Apesar daquela pessoa ser um mala na minha vida, eu tenho tentado fazer da melhor forma com essa pessoa. Isso deve ser para nós um motivo de grande alegria, porque o nosso caráter, a nossa natureza espiritual, já tem um componente aí muito positivo, muito boa. E é disso que a gente tem que lembrar todos os dias, da nossa força, da nossa resistência, dos desafios que nós já vencemos, das lutas que nós já superamos, de tudo que nós já passamos. Podemos ter cometido erros, podemos ter ferido, prejudicado pessoas, mas hoje a nossa vontade é que isso não tivesse sido assim. Então isso demonstra que a nossa consciência já mostra ali que a gente está evoluindo, que a gente já tem uma natureza boa. E isso é algo para agradecermos, para nos sentirmos felizes, porque isso é conquista, gente. Isso é valor espiritual que muitas pessoas ainda estão por conquistar. E temos que lamentar essas pessoas que ainda não adquiriram esses valores, essas virtudes. Estão ainda muito atrasados. Estão ainda se candidatando a dores, sofrimentos e perturbações. E à medida que nós vamos desenvolvendo em nós essa compreensão, né, de que a vida, ela nos pede essas respostas positivas a todos os desafios, a esse permanente esforço de estarmos sempre no bem, nós vamos nos fortalecendo, nós vamos crescendo, nós vamos nos tornando positivamente cada vez melhores. Agora, para isso é necessário nós acreditarmos que isso é verdade. Para isso é fundamental que a gente tenha a ideia de que vale a pena sim ser honesto, íntegro, trabalhador, esforçado. E nós temos que reforçar essa ideia permanentemente. E temos que pensar que a nossa vida, ela não é uma oportunidade de realizações materiais efêmeras, passageiras, embora as realizações materiais possam fazer parte disso, dessa experiência que nós temos. Cada pessoa que vive hoje, que viveu e que viverá no mundo, está aqui para a sua evolução espiritual. Ninguém reencarnou para apenas aproveitar experiências materiais passageiras, efêmeras, transitórias. Porque o mundo material é, por sua natureza, pela própria natureza da matéria, permanentemente sujeito a transformações. Alguma coisa é permanente no mundo físico? Nada. Nenhuma montanha lá de granito enorme, ela é permanente. Ela sofre erosão, transformações ao longo dos milênios. O vento, a chuva, os desmoronamentos, tudo transforma. Nada é permanente no mundo material. Por isso que nós temos que nos despojar dessa ilusão, né? De achar que a gente vai encontrar um estágio na vida material de permanente calmaria, de permanente paz, que nada vai perturbar. Nós estamos num mundo de transformações. E essa força toda que nós queremos ter, essa solidez de vida, de algo que não se perturba, não se conquista para o meio exterior, e sim para o meio interior. Nós nos tornamos fortes, não é porque as situações da vida são estáveis, mas é pelas nossas qualidades interiores, por aquilo que nós efetivamente estamos nos tornando nessa grande experiência chamada vida. É ela que nos transforma nessa solidez que nós buscamos, que nós sonhamos, de nos sentirmos seguros, pacíficos, tranquilos, de achar que nada nos afetará. Essa grande conquista se torna algo interior para o ser em evolução. Porque tudo que é material e exterior é transitório e passageiro. Certa vez, Jesus, depois de consolar as pessoas no Sermão das Bem-aventuranças, ele falou algo sobre essa solidez que nós queremos ter para nos sentirmos protegidos, seguros, em paz, confiantes, a despeito de qualquer contrariedade da vida. Ele colocou nestes termos, então: qualquer Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Quando Jesus falou isso, ali, numa das partes finais do Sermão do Monte, ele fez antes uma recomendação assim: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não seguem os meus ensinamentos? E aí ele estava mostrando: olha, para você ter essa solidez de vida que você quer, você precisa de fato colocar em prática essas lições que eu tenho ensinado a vocês. A solidez de vida que nós queremos, que nós almejamos, essa paz permanente que nós queremos, ela vai vir do momento que nós de fato colocarmos a nossa vida sobre as diretrizes da mensagem de Jesus, do seu Evangelho. Quando a gente realmente internalizar aquilo que ele ensinou, aí sim a nossa vida se tornará repleta dessa segurança, dessa solidez, dessa sensação de nos sentirmos inabaláveis, de nos sentirmos fortes diante de qualquer evento que nos ameace. Porque teremos fundado a nossa casa mental, o conjunto das nossas ideias, das nossas crenças, sobre a rocha firme de uma verdade que é atemporal, que é aplicável em todas as épocas da evolução humana, que são esses princípios superiores que Jesus trouxe para a nossa vida. Um deles nos fala sobre o medo que nós podemos ter diante das transformações da vida, diante das perdas que nós nos sentimos sujeitos. Recordam-se que Jesus falou algo sobre as aves do céu e sobre os lírios do campo? O que ele falou quando disse isso? Que não era para que a gente ficasse temeroso, porque nos faltaria alimento, nos faltaria o necessário à vida. E ele disse de forma maravilhosamente inspiradora, motivadora para nós, dessa forma: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E adiante ele disse: olhai os lírios do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno. Não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? E ele disse que esses lírios, nem o maior rei dos judeus, Salomão, tinha se vestido com tanta beleza quanto um lírio do campo. Se Deus faz por esses seres minúsculos da criação, né, tudo o que é necessário para que eles continuem, por que para nós não teríamos isso? Por que a falta de esperança em nossas vidas? Por que duvidar de que nós sempre encontraremos a força para vencer os nossos desafios? Por que duvidar de nós mesmos, se o próprio Cristo disse: vós sois deuses, vós podeis fazer tudo o que vos faço? Por que duvidar que a gente um dia vai encontrar a felicidade, a paz, se esse é o nosso destino? Por que duvidar de que nós estamos sendo protegidos, amparados, apesar das experiências da vida às vezes exigirem da gente um pouco mais de paciência, um pouco mais de esforço, um pouco mais de atenção? um pouco mais de sabedoria para sabermos evitar os problemas que surgem. Por que duvidar que nós superaremos os desafios? Cada manhã nós devemos acordar com um pensamento muito positivo, muito certo, de que nós seremos sim amparados naquele dia. Nós seremos sim sustentados na nossa luta, na nossa dor. E nós sairemos vitoriosos de cada embate, de cada dificuldade, de cada impedimento. Mas não vitoriosos segundo o mundo, mas vitoriosos segundo a vida espiritual superior. Porque é mais importante para nós, efetivamente, preservarmos a nossa integridade, a nossa idoneidade, preservarmos os nossos valores, do que a gente se corromper e perder a grande oportunidade que é a vida terrena. Por isso que em nenhum momento nós podemos atender às solicitações de natureza inferior, de nos entregarmos à vingança, de agirmos de forma desonesta para combater aqueles que nós imaginamos inimigos, de nunca concebermos qualquer ação que fuja desse parâmetro que o Evangelho nos inspira. Porque aí sim nós estaremos profundamente derrotados. Mas se quisermos realmente sermos vitoriosos, é firmarmos esse pensamento em nós, que nós somos filhos da luz. Nós somos seres espirituais, temporariamente vivendo uma vida material. E que o que importa realmente não são as circunstâncias do mundo, mas aquilo que eu efetivamente sou. Não importa se eu sou caluniado, importa que eu seja íntegro. Não importa se o outro me prejudica, eu não prejudico ninguém. No fundo, o que nos trará a paz da consciência fundamental para sermos pessoas felizes desde já, é exatamente isso. Sabermos que nós estamos vivendo já essa vida superior para a qual nós somos destinados. Então agradeçamos a Deus a bendita oportunidade de sabermos disso, de que estamos aqui para aprender, para evoluir, e que um dia estaremos libertos desse sofrimento. E que cada experiência que nós tivermos sempre será uma oportunidade de crescimento, nunca de derrota, nunca de perda efetiva para nós. Que a paz de Jesus possa permanecer com todos nessa semana, que tenhamos todos uma força extra para todos os nossos desafios. Acreditem, se nós pedirmos com muita convicção, nós nos sentiremos ali profundamente amparados. Porque Jesus disse que tudo que nós pedíssemos ao Pai, Ele nos daria. Então, se pedirmos força para os nossos desafios, nós receberemos. Fiquem em paz, que Jesus abençoe a todos.